Será que você se toca? Ai, ai, ai, ai. Pega sua mala e volta. Ai, ai, ai, ai. Mas enquanto você não vem, vou fingindo ficar bem. Vou fazendo algumas trocas. O seu cantinho e nossa cama, ai, ai, ai. Tem aquele ursinho de pijama no lugar da sua beleza, ai, ai, ai. Vou tapando só com a peneira no lugar do seu sorriso, ai. Esse não tem jeito, eu vou ficar no prejuízo. Em homenagem ao seu beijo, é hoje que eu desço uma rodada em homenagem ao seu abraço. É hoje que eu morro de ressaca e de saudade. Alô, vontade do meu amor. Alô, vontade de tomar um remédio anti-saudade. Lerererererê. Seu cantinho e nossa cama, ai, ai, ai. Tem aquele ursinho de pijama no lugar da sua beleza, ai, ai. Vou tapando só com a peneira no lugar do seu sorriso, ai. Esse não tem jeito, eu vou ficar no prejuízo. Em homenagem ao seu beijo, é hoje que eu desço uma rodada em homenagem ao seu abraço. Que eu morro de ressaca e de saudade. Alô, vontade do meu amor. Alô, vontade, em homenagem ao teu beijo. É hoje que eu desço uma rodada em homenagem ao seu abraço. É hoje que eu morro de ressaca e de saudade. Alô, vontade do meu amor. Alô, tomar um remédio anti-saudade.